Então, o grupo de estudo e prática do Evangelho vai ser uma atividade também que vai promover uma integração entre as várias atividades da Casa Espírita. É mais uma vantagem. Porque nesse grupo que inicia com o estudo do Evangelho e que pode transformar-se em estudo sistematizado da doutrina espírita, cumulativamente com o estudo do Evangelho, nós pretendemos aqui no Distrito Federal convidar os participantes que já tenham conhecimento e harmonização suficientes para que eles também se integrem aos trabalhos voluntários, seja visitando uma instituição beneficente, seja integrando a própria Casa Espírita como trabalhador, já que são tão carentes esse tipo de trabalhadores nas Casas Espíritas. Então, é importante vermos todos esses detalhes. Essa sugestão também foi considerada apropriada quando assistimos à reunião do CFN, Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, no ano de 2006, no dia da reunião das entidades especializadas. Curiosamente, ou por sincronicidade, como diria os psicanalistas da linha de Jung, tanto a Associação Médico Espírita, como a Cruzada dos Militares Espíritas, a Associação Brasileira dos Divulgadores do Espiritismo, como também a ABRAME, a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, e a própria FEB, através da sua diretoria e de seu presidente, Sr. João Nestor Mazotti, comentaram essas dificuldades, evasão da Casa Espírita, o não atingimento das classes C, D e E, e nós vamos ver que o Evangelho, apesar de ter uma linguagem um tanto difícil, mas as pessoas já ouviram tanto falar do Evangelho, normalmente as que são oriundas, e a sua maioria o é, das fileiras católicas, que o estudo se torna muito fácil. E o dirigente também vai sempre explicar para as pessoas o sinônimo, o significado de cada uma daquelas palavras, para que ele tenha um entendimento completo. Não basta Kardec explicar, os espíritos trazerem a sua contribuição extraordinária, mas também o vocabulário ser esclarecido pelos dirigentes daquele grupo. Então, a reunião pode encerrar-se aquele grupo, estudo em grupo, para formar uma turma nova, enquanto isso aguardarem no estudo preparatório para o ESD, e inclusive o próprio GEP vai ser um grande estímulo para o ESD, porque na hora que o participante perguntar: Nazareno, por que esse negócio de reencarnação, como é que é mesmo? Nós poderemos lhe responder: olha, você verá tudo isso com muito mais detalhes quando você fizer o ESD. Então, vamos estimular a curiosidade das pessoas para frequentarem o estudo sistematizado da doutrina espírita. Através do estudo em grupo, em que promoveremos a reforma íntima e o autoconhecimento, e também o aloconhecimento. Porque nós estamos, às vezes, tão preocupados em nos autoconhecer que esquecemos de conhecer o nosso próprio vizinho. Alberto Almeida esteve em Brasília realizando um seminário extraordinário, o amor a si mesmo e o diálogo fraterno na convivência. E ele, junto com a participação de várias casas espíritas do Distrito Federal, no evento realizado com o nome de Espaço Federativo, muitas casas trouxeram queixas de que os próprios trabalhadores estão sofrendo, os próprios atendentes da área do atendimento espiritual e atendimento fraterno estão vivenciando muitos dramas em casa e não tem com quem desabafar, não tem um espaço de convivência dentro da própria casa espírita, não contam com o suficiente apoio dos seus companheiros, porque nós temos muito pouco tempo disponível. Como somos todos voluntários, na casa espírita o tempo é muito escasso. Então, esse grupo de estudos vai ser esse grande momento de tratamento, de harmonização e de confraternização também e integração dentro da casa espírita. Nazareno, como começar esse estudo? Nós temos duas sugestões. A primeira, mais fácil e normalmente mais indicada, é começar-se um pequeno grupo de pessoas que já conhece esse trabalho, que nós podemos verificar junto dos amigos, ou às vezes questionando em uma palestra pública, pessoas que já o conheceram em outros estados e que sabem da importância, porque já foram socorridos por esse tipo de atendimento na sua casa espírita de origem, eles vão ter o maior interesse em participar. E aquele pequeno grupo poderá fazer um tratamento simulado